Chegou nem precisou de meteoros pra chegar, os achição do amor. Guerra de classe, conflitos por religião. Seres humanos convivendo com a solidão. Com raciocínio, possuem livre-arbítrio. Escolhe seus algóis, movidos a egoísmo. Cadê o altruísmo? É cada um por si. Quantos vão ter que chorar pra só um poder sorrir? Esquece o valor, abandona sua família. Muito louco na balada, se acabando na farinha. Um exemplo diferente, esperei a minha vez. Meu filho Rony Miriam, hoje meu corre é por você. Pra ter ódio do sistema, tive todos os motivos. Filho de faxineira, mãe solteira e com dois filhos. Quase desisti do mundo e perdi a esperança. Foi quando eu vi te amo com o abraço de uma criança. Pra viver nesse universo de balas, sangue e trevas. Pro ser humano convicto de suas opiniões, aplaudindo invasões de polícia com caveirões que atiram sem pudor na face de uma criança pela cor da sua pele. Simplesmente ignorância. Não foi por acaso que eu me tornei assim, rancoroso, revoltado, com ódio. Enfim, quero mudar o mundo e tudo ao meu redor, mas confesso que às vezes me sinto tão só nessa jornada implacável em busca da paz. Dá pra se contar nos dedos valentes que correm atrás de um mundo melhor pra mim e pra você. Peço a Deus que não deixe essa vontade morrer dentro de mim e dos demais que estão no combate, pra que o sonho de King se torne realidade. Meu Deus, meu Senhor, eu sinto teu poder. Não deixo o amor humano desaparecer. A vida nas perifas é levada por um crise. Os coração tão magoados, cheio de cicatriz. O bulbo olfativo das crianças decorou. O cheiro nos velório de formal junto com flor. O amor ao cifrão vale mais que a própria vida. Isso cria os ladrão, psicopata, homicida. Por dinheiro não nos faz qualquer sacrifício. Pega algo, toca fogo no dentista ainda vivo. No grito da mãe que perde o filho eu sinto a dor. A paz só não brota porque não se planta amor. Miséria gera lucro, foge dos meus ideais. Se prepare para a guerra se você buscar a paz. Nem que eu morra acreditando, não desisto da missão. Que no meio desta guerra o amor vence a ambição. Seu amor, seja você o amor.